Yes, está um pouco complicado a gente cruzar a final da 10. Então seria, se possível, com este vento de 90 uma dúzia, 35 após baixa altura até o Abada? Conforme então, reporte pela esquerda para a final 35, o Mike Gillette Roel. Podemos fazer um voo breve aqui em Patamares e assim que livrar o setor vai reportar. Romel. Positivo, então ao terminar o sobrevoo, manter o litoral, reporte pela esquerda do final 35. Onde vai, Romel? Romel. Azul 476, tráfego avistado, o tráfego precede está cruzando a cabeceira. Informação à sua direita, helicóptero Robson 44, mantendo ali o litoral sem interferir na sua aproximação. Continua a aproximação, guarde o livre. Ok, 4076, continuando. Dom Rio, Maico Papalima, pronto para ninguém, com táxi autorizado, senhor. Táxi autorizado, Maico Papalima. A decolagem comprou a norte a partir da cabeceira 17, tem condições? Hoje. Conforme então, chame pronto para a decolagem a partir da interseção com a Proa Norte. Chamará para a decolagem na interseção com a Proa Norte. Contigo, Azul 4076, tráfego adicional, à sua esquerda no pátio adjacente à cabeceira 17, Robson também 44, vai decolar com a Proa Norte sem interferir na sua aproximação. 4076, ciente. O 924 pousou, livrou 01, à direita 121 no 9. 219, obrigado. 4076, pista livre, checado o trem, vento 90, com uma dúzia, pouso autorizado. Autorizado, pouso, azul 4076. Para a decolagem, Papalima. Da presente, apoia norte, decolagem autorizada, 90, uma dúzia, Mike Papalima. Proa norte, inicia Lima. Confirma o vento por 4076? 90 graus, 10 nós. Obrigado. Papalima fora do solo, autorizado controle, senhor. Gente, decolada 02, aguarde só um instante de transferência. O Mike Papalima com a Proa Norte, mantendo inicialmente. O Proa Norte, Papalima, aguarda para transferência. Torre, o Trip 5240, FUI LS. Mike Papalima, 19, correção, 120, decimal 8, até o regresso. Mike Papalima. 128, Lima. 5240, centro do tráfego, continua aproximação, número 2 para o pouso. Tráfego precede, MRE 190 da Azul, prestes a cruzar a cabeceira. Sente o trip. Trip 5240, ajuste no 0 no 2, aguarde pista livre. 02, aguardando o trip. Azul 4076, no solo soteropolitano 03, direita, libera 219. Direita 219, obrigado. Trip 5240, cheque o trem, 90 com uma dúzia, livre pouso. Livre pouso, tá baixado travado, trip. controle, o papá, torre, o papapá, Mike Juliette Romeu? Mike Juliette Romeu. Livrando patamares, senhor, para regresso. Gente, inicialmente até Itapuã, então, teremos o Airbus a estar aproximadamente um minuto de Simbra. Se for o caso, a gente faz o tráfego para a cauda do Airbus. Ok, vai então aguardar para ir na cauda do Airbus, para o cruzamento da final do Nozero, Romeu. Bom, se você quiser aproximar, vir litoral até o farol de Itapuã, aguardando direito no 7 direto para Batalha, então, Juliette Romeu. Pronto, o farol de Itapuã para aguardar, Mike Juliette Romeu. Está 3566 na escuta, Torre? Muito bom, Juliette, na escuta, passando a Simbra, baixei, por favor. Afirmativo, número 2 para o pouso, traço P7 tocou a pista, sua direita, no corredor visual, mais conhecido como Axé. Temos um Robson 44 mantendo o litoral sem TV na aproximação. Cheque o trem, aguarde pista livre. Baixou, travou, está frente do tráfego, 335 BR. Trip 5240, solo 05, libera a direita, via eco. Libera a direita, eco. Direita é eco no 219, hein? 219, graças, Trip. Meia, cheque o trem, pista 10, pouso autorizado, 90 graus, 1 dúzia, 9. Baixou e travou, autorizado, pouso 10, pista Juliette Romeu autorizado a liberar a linha litoral, o circuito é pela direita 17, direto para Bata, observando a Airbus na curta final da pista 10. Está presente, está no visual com a Airbus na curta final dando a zero, autorizado na retaguarda do mesmo, autorizado o Mike Juliette Romeu. Ativo, vento de 90, uma dúzia, reporte na Bata controlado. Reportará na Bata controlado, Romeu. Oi, boa tarde. Boa tarde, 6140, observe a Airbus datando a curta final, após a passagem autorizada ali a manter. Se puder checar o equipamento, está um pouco baixo a transmissão. Ok, após a passagem do tráfego em curta final, livre ali a manter 90, confirme. Agora sim, alto e claro, conforme instruído, 6140. 6140, sim. Mike Leite Romeu livrou o eixo da final da 90, está na base para final reportar no solo controlado, Romeu. Afirmativo, 110, uma dúzia, reporte controlado, Romeu. 3566 pousou, livrou 09, 129. 129, obrigado. Nada, o Chile é 6140, pista livre, decolagem autorizada, 110, com uma dúzia, altinho, estou no 0, 2. Livre decolagem, 90, Chile é 6140. Mike Juliette Romeu, solo controlado da Bata. 09, frequência livre, águia. Frequência livre, gato. Salvador, boa tarde, gol na 328. 328 é poste marcador externo, baixado travado, qual é só? Tráfico avistado, baixou e travou? Confirmo. Ok, checado, pista 10, pouso autorizado, vento 100 graus. 100, 1 2 de nós, pouso autorizado. Altímetro no 0, 1, 2. Lembra, pouso 1 0, 1012, na 328. Poxa, né, 1140, decolado 1 0, controle 1 2 0, 120, décima 8, legal. 208, boa tarde, obrigado. 1140. Torre Web 6721, ponto de espera da 10 pronto. 6721, mantém um ponto de espera, observar o pouso 37 companhia, posso estar autorizado a alinhar e manter. 437 da companhia, alinha e mantém 672. Afirma, aliás, e manter, 6721. 7, alguém manter, né? Oi, Juliette, Sierra Tango. Tem condições de incrementar e encurtar o 1-7, agilizando e encurtando o Sierra Tango? Já fazendo. Encurtando à medida possível, final no 7 aprovado, cheque o trem, encurtando, certo? Certo, confio o trem na próxima, pra agilizar. O gol no 328, solo aos 13, direito ou no 219? Direita, 219, no 328. Torres Salvador, gol no 697, boa tarde. Boa tarde, 697. Continua a aproximação, informação de tráfego sua esquerda, temos o César 402, encurtando a base pela direita no 7, na final aproximada de 3 milhas. Reporte externo, checado, tráfego avistado, 37 Webjet, ingressando para a decolagem imediata assim que pista estiver liberada. Ciente, vou no 697, está 2 milhas para o externo ainda. Sente. Objeto 6721, vento 090 graus, 10 nós, pistão no zero, declaração autorizada. Livre, 6721, vai final 7, passou travada. Juliette Serra Tango. Tráfico avistado no 7, pouso autorizado, 90 com 1 dúzia. Tango. Tango. Sul externo, baixou, travou, voo número 7. Vicente, tráfego pequeno, forte na curta, final no 7, na final aproximado de uma milha, 37 web inicial, lá já guarda pista livre. O vento é 90, 112, 1012 não tinha, 697. Guardando, livre pouso, voo no 697, guardando. Oi, Salvador, tá passando o 23 final no 7, autorizado, checado de frago, vai reportar na final aproximada de 2 milhas, Júlio, final no 7, está presente, autorizado, Júlio. Final 7, está presente, reporta 2 milhas, Júlio. Sete, pouso autorizado, pista no zero, 90 graus, uma dúzia nossa. Livre pouso, vou no 697. Webjet 67 no Zoom, declarado Zoom no 6, 120, decimal 8, boa viagem. 128, grátis. Controle Salvador, web 67 no Zoom, decolou, transfere. 120, decimal 8, por gentileza. Gilete Serra Tango no solo azul no meio, à direita, Abaeté. Abaeté, frequência livre, boa tarde, Tango. Torre de Juliette avistado, checado de fábrica, vento 090 graus, uma dúzia não. Zuno 7, pista, pouso, autorizado. Autorizado, no 7, Uno 697 no solo 18, direita via Foxtrot 1219. Direita Foxtrot 219, obrigado, bom. Afirmo, no solo azul no 980, parte 4, chama pista livre, Julie. Parte 4, chama pista livre, Julie. Torre, Lima, Kilo, Zulu. Lima, Kilo, Zulu, centro do tráfego, reporte na final curva de 4 milhas checado, trem, Zulu. Zulu. 14, Salvador, o gol 1754. Sem parada, em condições de ingresso e decolagem? Sem parada, negativo. Eu tenho tráfego ainda meia milha do externo, 402. Se tiver só condições de decolar imediato, tá livre. Imediato, afirmativo, no 754. Ok, autorizado então, ingresso, decolagem, 110 com 10, voo no 754. Autorizado, ingresso, decolagem, no 754. Lima, aquilo Zulu, ciente do tráfego, passando o marcador externo, avistado, continua a aproximação, 37 Blue, ingressou para a decolagem, aguarde para ser livre, Zulu. Zulu. Tô na ótima, vim tarde. Lima, que o Zulu pouso autorizado, pista 190, 100 graus, uma dúzia. Zulu! Quando 754, agora dos 22, controle agora 120, decimal 8. 20, decimal 8, até a volta. Lima, aquilo Zulu no solo 24, direita, via delta 1219. Muito obrigado. Tá, não. O torre do Salvador, o pioneiro 11, tá no ponto de espera, parte militar. Decolaria a partir da interseção, necessito ter a cabeceira. Pioneiro 1-1. Afirmativo, pode decolar aqui da interseção. Se não, se tiver que fazer o backtrack da cabeceira, autorizado. Caso contrário, está livre. Ingresso à esquerda e decolagem 100 graus, uma 12, pioneiro. Está ingressando então, pioneiro. Mativo, para cabeceira ou a parte da intenção? Pode falar que tem intenção, pioneiro. Na intenção, altímetro no 0, no 2, 100 graus, 1 12, autorizado a decolagem, pioneiro. Ok, autorizado a decolagem, pioneiro. Utilizou no X-Ray Butan 3144. Contrário de aproximação, chame 286, bom pouso. 1806.010. A gente mantém o ponto de espera. Temos um Brasília decolando a partir da interseção com parte de autoridades. E estou com um Airbus até uma milha marcada externa. Só um instante, por gentileza. Positivo, está aguardando o 1806. Pioneiro 1 não tem estimado para iniciar a decolagem? Está iniciando agora, acompanhado. Oi, Salvador, boa tarde. Tan 3144. Tan 3144, continua a aproximação, pista 10, agora a liberação. Embraer 120 da Força Aérea iniciando a decolagem. Gente, mantenha iniciando. Aguardando. Papá, Serra Quilo Índio, boa tarde, confirma o padre que se encontra, que se decorre. Ah, na área de estrada, dá um café, tá bom. Sente aguardando o cofre. O Serra Quilo Índio. 2000-02, vai tomar o localizador, tá assistindo a no 44, checa o trem, pouso autorizado, 100 graus, 13 nós. Baixou e travou desde pouso no 03144. Primeiro 1-1, decolado aos 2-8, controle agora em 1-2-0, 120, décima 8. Boa. Boa noite, 06, observe o pouso do Airbus da TAM, após alinhar e manter pista no zero. Após o pouso do Airbus na curta final, alinhe e manter pista no zero, noite 06. Tanto 366, agora essa visão pode ir na proa direto do céu? Negativo, mantém a chegada. Quem vai mandar? Zona 754, passa nível 1-60, chama agora o centro Recife, frequência 12545, alterna 2685, boa viagem. 12545, alterna 12685, obrigado. Controle Salvador, pioneiro 1-1. Pioneiro 1-1.